Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2012 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje você vai saber dos rumores a respeito do iPad 3. Será que ele vai ser quad-core? Será que ele vai ter LTE, como o pessoal tá falando? Vai saber também do rumor a respeito do novo iPod Nano. Tem gente dizendo por aí que ele vai ter câmera e vai ser lançado agora, junto do iPad 3. Será? E vai saber também que a Apple anda, teoricamente, conversando com os fornecedores asiáticos a respeito de peças para sua iTV. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora! Começa agora! Coca-Tec! E já que a gente passou o primeiro dia de fevereiro, vamos falar das estatísticas de janeiro. Coca-Tec virou 450 mil escutados, um crescimento absurdo de 50%, né? Muito obrigado. E isso porque eu não tô colocando na conta o Coca-Tec TV. Se eu juntar o Coca-Tec TV, que teve um alcance de 270 mil pessoas, isso bate na marca de 720 mil escutadas ou visualizadas, né? Muito legal, eu fico extremamente contente e só posso dizer muito obrigado. E muito obrigado também ao Caio Góes, o arroba Caio underscore HCG, que mandou de presente para mim um kit Clean Care. Tá aí linkado nas notas do cast, nas fotos desse kit. Kit bacanudo, tem um pedestal, parece até aqueles kits de fazer barba, mas só pra limpar a tela do computador. Agora eu vou ter que manter tudo limpinho quando for fazer um vídeo lá no mostrando o iPhone, a tela tem que estar caprichada, não pode ter aquela gambiarra ali de tirar a poeira ali de última hora quando estiver trocando o case e passar em cima do edredom. Agora vai ter que ser profissional, agora vai ter que passar o kit Clean Care. Caio, obrigado, hein? Notícia! O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Coca-Tec! E uma fonte do BGR alega que tem em mãos o novo iPad 3, que vai ser lançado em algum momento, acredita-se, no início do ano. E ele postou algumas fotos do iBoot, né, uma ferramenta de debug. E aí começaram a se especular que esse modelo ele vai ser GSM, CDMA, LTA, ou seja, vão ser apenas dois modelos de iPads agora. Hoje a gente tem três, a gente tem o Wi-Fi e tem o CDMA e tem o GSM. Eles vão juntar o GSM com o CDMA, como já é no iPhone 4S, ou seja, isso eu acho extremamente plausível, e ainda vão colocar o LTE, coisa que eu também acredito que façam. O problema é, como é que os caras sabem que tem LTE baseado nas imagens? Eu não consegui identificar nada que me dissesse, ah, isso aqui tem LTE. Eu acredito que tem, mas eu não consegui identificar na imagem nada que me dissesse isso. São quatro imagens, né, que o BGR postou, eu olhei lá e não vi. Esse é um detalhe. Segundo detalhe, o fato da pessoa, né, da fonte, alegar que tem um iPad 3, e eu até acredito que tenha, mas o fato dela não disponibilizar uma foto do iPad em si, mostra o que pra gente? Que é muito provável que esse iPad não tenha alterações visuais. Ele seja a mesma pegada, ele seja o mesmo form factor, ele tenha o mesmo jeitão do iPad 2, coisa que eu também acredito. E outra coisa que eles colocam lá é que esse novo processador, o A6, né, eles têm lá uma referência, se eu conseguir achar, o S5L8945X, seria quad-core. Eu já não acho que é quad-core. Primeiro porque não tem nenhuma evidência lá que seja quad-core. Eu pelo menos não consegui identificar isso. E segundo, o código de identificação do Apple chip A4 é o S5L8930X. Ou seja, é tudo igual, só muda o finalzinho, que são, pro caso do A4, 30X, no caso do A5, 40X e no caso do A6 seria 45X. Me parece bastante claro que do 30X pro 40X teve uma diferença. Saiu do single core pro dual core. agora não é um final 50x, é 45x, ou seja, eu acho que ele é um plus, ele é um algo a mais, ele não vai ser quad-core, mas isso é um palpite. Pode ser quad-core? Pode, sim, pode, mas eu acho que não. O dual-core só teve um ano de vida, né, que foi com o iPad 2, acho que a Apple vai explorar um pouco mais isso, senão já vai ter que colocar um quad-core no próximo iPhone, se bem que já tem aí aparelhos com quad-core, né, de repente a Apple quer correr também, mas eu acho que não, eu acho que a Apple vai dar uma segurada, até porque um quad-core consumiria mais bateria, não que isso fosse um problema pro iPad, né? O iPad é grande, tem a capacidade de ter uma bateria maior, mas seria um problema pro iPhone 5, ou seja, a Apple já tem que fazer tudo casado. Então, eu acredito sim que vai ser um iPad GSM, CDMA e LTE, ou seja, vai unificar, vai ser universal, vai ser só dois modelos, o modelo Wi-Fi e o modelo Wi-Fi 3G, sem a distinção de GSM e CDMA, e vão incluir o LTE. Acredito nisso, acredito também que vai ser o mesmo shape, né, o mesmo form factor, o mesmo jeitão, mas eu não acredito que vá ser um quad-core como o pessoal tem falado. E um outro rumor aí que apareceu foi um case, isso não é um rumor, na verdade, o case realmente apareceu, o problema é que não sabe se ele é verdadeiro ou não, um case de um iPod Nano, e só o case, não tem tela, não tem nada, só aquela carcaça totalmente oca, né, aquela carcaça de alumínio, e teria um furo para uma câmera traseira. E o pessoal especula que esse iPod Nano com câmera seria lançado agora, em abril, maio. Problemas dessa história que eu enxergo. Lançamento de iPods não é tradicionalmente no início do ano. Ele é tradicionalmente no final do ano, lá por setembro. Então, isso aí já é uma coisa um pouco esquisita. Outra coisa também, eu achei a câmera muito bruta, tem uma espécie de ilhós ali atrás. Acho que não ficou suave. Não é uma coisa que você olha e tem um detalhezinho ali, uma câmera. Para ser sincero, eu não senti firmeza. Sem contar também que nesse case, na traseira, a maçã tá branca, tá muito chamativa. Mas, de verdade, seja dito, tem um detalhe que é interessante, que a câmera, na verdade, tá do lado de fora do case. Ou seja, não tá ali dentro do case. Eles fizeram uma extensão, um prolongamento, e nesse prolongamento é que tá a câmera. Isso é uma coisa interessante. É uma sacada legal, porque não mexeu, digamos assim, no tamanho do dispositivo. Fez só um aparatozinho, aproveitou aquele espaço entre o case e o clipe e colocou ali a câmera. Isso foi uma sacada bacana, foi uma sacada que eu diria tem um jeito Apple. Mas, sinceramente, o fato de estarem anunciando para agora, não sei, me soou esquisito, não tô levando fé nesse rumor, não. E ainda na área de rumores, o Jim Munster tá dizendo aí que a Apple tá conversando lá com os fornecedores asiáticos a respeito de peças, tá estudando ali as peças pro seu televisor, né, o seu ITV, seja lá como for chamado. Eu já expressei aqui a minha opinião, eu acho que, por mais interessante que seja, e tem alguns pontos fortes em relação ao Apple TV, eu acho que a Apple não vai fazer uma televisão. Acho que, por mais que teria uma tela legal, teria um som legal, bacana, mas acredito que antes dela fazer um televisor, ela vai tirar o Apple TV dessa categoria de hobby, ela vai investir fortemente no Apple TV, vai colocar as coisas no Apple TV, e a partir dali sim, pensar em colocar numa televisão, porque eu consigo me imaginar, digamos assim, comprando um Apple TV a cada 2-3 anos, mas eu não consigo me imaginar comprando uma televisão nesse mesmo período, né? Então, como é que ficaria esse processo de atualização, né? Qual o ciclo de vida? Por mais que a gente diga que um computador Apple tem um ciclo de vida longo, na verdade o que acontece é que a pessoa vai trocando lá a cada 2-3 anos de computador e passa pra frente, né? Vende aquele o Mac, passa pra frente, é reaproveitado, é como tem um ciclo de vida longo, consegue um bom preço na venda, ainda é um computador usável, mas esse mecanismo eu acho que não vai se aplicar à televisão. Então, eu não sei, talvez eu esteja errado, talvez, sei lá, mas por algum motivo que talvez eu não consiga colocar em palavras, eu não levo fé ainda nesse ITV. E um fotógrafo mandou um e-mail lá pro Tim Cook, né, falando: pô, Tim Cook, esse cara que você contratou aí, o John Browett, é meio esquisito, hein? Você conhece o trabalho que ele fez aqui na Dixon, no Reino Unido? Pois é, ele não tem uma fama muito boa, não. O trabalho não foi muito bom, não. Comentei com vocês, né, que nos 5 anos lá as ações caíram 80%, 90%, não consigo me recordar agora. E o Tim Cook respondeu pra ele, falou: Tony, olha, eu conversei com muitas pessoas pra assumir assumir esse cargo, e o John foi de longe a melhor pessoa. Eu acho que você vai ficar tão satisfeito quanto eu estou. O papel dele não é levar a Dixon para a Apple, mas sim levar a Apple a um nível ainda maior de serviço e satisfação do consumidor. Ou seja, fez aquela política de boa vizinhança, até porque foi ele que contratou o John. E talvez, a gente possa dizer isso também, o Tim Cook não quer alguém exatamente brilhante para assumir o cargo, uma vez que já está tudo nos trilhos. O que o John precisa fazer? Manter essa engenharia azeitada, manter essa engenharia lubrificada para ela funcionar tranquilamente. Ou seja, é só levar o trabalho do Ron Johnson mais à frente. Não precisa ser tão inovador assim. Se bem que, como sempre, eu posso estar enganado, né? E se você é um fã do Roberto Carlos e ficou triste porque retiraram lá o louco por você e antes de você comprar, saiba que o Roberto Carlos resolveu dar pra trás, né? Ele resolveu, não, tá bom, já que é assim, tem muito tempo que esse álbum não é lançado, não é impresso, uma nova versão, então eu vou disponibilizar ele na iTunes Store, mas antes disso eu vou dar uma remixada aqui, eu vou dar uma elaborada nesse trabalho e aí depois eu coloco de novo na iTunes Store. Ou seja, o louco por você vai voltar para iTunes Store, mas vai demorar ainda aí uns 2-3 meses, alguma coisa assim. E o pessoal tá angariando fundos por uma caneta a Jaja. Eu achei muito legal essa caneta. É um stylus, né? Algo para você escrever no iPad, num tablet. Só que ele tem sensor de pressão. Aí você vai dizer assim, peraí, como assim sensor de pressão? Ele tem um mecanismo que gera ondas de alta frequência que não são audíveis, né, pelo ser humano. E aí com isso ele consegue aumentar a vibração ali ao redor da ponta, então aquilo vai parecer maior, vai parecer menor, né, em função dessas vibrações causadas, né, pelas ondas sonoras. Vale lembrar que já existe coisas assim, né, esse princípio é usado nessas tablets de desenho, né? Bem, mas eu achei interessante, achei curioso. Não vejo muita necessidade para mim, né? Não me vejo comprando algo assim, mas de repente se você é ali da área de design, né, gosta de desenhar, de repente é uma dica interessante para você. E a TIM resolveu baixar o preço do iPad 2, né, de 3G em todas as capacidades de memória, né, de 16 GB sai ali por R$1.790, o de 32 por R$2.030 e o de 64 GB por R$2.390. Se você comprar um modelo de 16 GB, você vai pagar 12 parcelas de R$200, já incluso, né, a mensalidade do plano TIM Liberty Web Tablet. É um pouquinho caro, sim, você pode dizer isso, ah, não vale a pena, parará, parará, enfim, concordo com isso tudo, mas é a primeira vez que uma operadora resolve subsidiar um iPad, e isso sim é interessante. Outra dica, já que esse subsídio está acontecendo agora, pode ser queima de estoque, sim, pode ser, mas também dá pra gente uma esperança de que o iPad 3, quando for lançado, que deve chegar aqui no Brasil no meio do ano, também seja subsidiado. Vamos torcer. E vocês já ouviram falar do Action Pad? O Action Pad é um tablet lá de Taiwan e eles fizeram um comercial, esse comercial é bastante questionável. Eles fazem uma paródia lá com as keynotes, uma paródia com o Steve Jobs, né? Colocam lá asinhas, colocam lá um anjo. E, enfim, eles alegam que não querem utilizar a morte do Steve Jobs, mas eles querem tirar um sarro do Steve Jobs. Eles afirmam que eles gostam do Steve Jobs, eles louvam o Steve Jobs, ele fez ótimas coisas, e o pessoal lá do Action Pad também quer fazer o mesmo. Eu, sinceramente, não gostei da pegada desse comercial, achei tosco. E tão pouco do aparelho, né? Ele tá rodando o Android 2.3 e a gente já tá aí falando de Android Ice Cream Sandwich, o Android 4.0. Feio pro Action Pad, na minha opinião. A coisa de um ano atrás, mais ou menos, os fundadores lá do The Pirate Bay foram condenados. Na verdade, são 4 fundadores, 3 deles foram processados e eles pegaram 4, 8 e 10 meses de prisão e no total tem que pagar cerca ali de 7 milhões de dólares, alguma coisa assim. Entretanto, essa sentença nunca foi para frente porque eles entraram com uma revisão, né? Entraram lá com uma apelação e o resultado dessa apelação saiu e foi negado. Ou seja, mais um movimento aí para de 2012, né? Sopa pipa, embora isso já tenha acontecido antes, mas vale lembrar também que essa sentença muito dificilmente vai ser cumprida. Haja visto que os fundadores já não moram mais lá no país de origem desde o início do processo. Lembro também que o Departure Bay foi vendido em 2009, né? Ou seja, já tem novos donos, já é uma outra safra. E o Brasil está dominando mais uma rede social, né? O Brasil dominava ali o Orkut e agora está dominando também o Twitter. O Brasil é o segundo país em números de contas lá no Twitter. Claro que o primeiro continua sendo os Estados Unidos, com uma diferença gritante. São 110 milhões de contas americanas. O Brasil está ali com cerca de 33 milhões de contas. Em terceiro lugar, o Japão, que está ali com 29 milhões de contas, alguma coisa assim. Está uns 3, 4 milhões de diferença do Brasil. O brasileiro gosta de uma rede social, né? E a Microsoft resolveu dar uma cutucada no Google, né? Em relação à nova política de privacidade do Google, que dá um, digamos assim, foca muito no anunciante, né? Dá mais informações para o anunciante, não está preservando tanto assim o usuário dos serviços do Google. E a Microsoft foi lá dar uma cutucada, né? Falando exatamente isso, né? De que o Google está valorizando demais o anunciante e de menos o usuário dos serviços. Claro, né? Está fazendo o papel dela, né? Tá puxando, ainda mais que o Senado americano cobrou algumas explicações do Google, né? Enfim, tem gente para defender lá os interesses dos grandes players do mercado editorial, né? Tem gente para defender os direitos lá do anunciante, cada um defendendo o seu próprio lado, mas eu fico pensando assim, quem é que defende realmente o usuário, né? Quem mais importa nessa história toda, que é o consumidor, é que acaba sofrendo as consequências. E eu comentei com vocês aqui que o Twitter vai implementar uma censura para se adequar lá às legislações de cada país, tudo em nome de usuários, né? Falou em China, não tem jeito, o pessoal tem que se vender para conseguir aquilo que quer. Mas o que eu não comentei aqui é que o Google já está adotando essa censura em alguns posts do Blogger, é isso mesmo, e já faz sabe quanto tempo? 3 semanas. O discurso do Google é o mesmo, não, a gente está fazendo isso para se ajustar às necessidades jurídicas de cada um dos países, né? Coisa de legislação. É correto, né? A internet ela não é uma coisa sem lei, né? Se o país tem aquela lei, poxa, por que a internet não vai respeitar aquela lei? Tem que respeitar sim. O que a gente tem que lembrar é que o governo de um país é uma representação do somatório das pessoas. Por isso que existe uma eleição. Ah, mas peraí, é uma ditadura. Não importa, mesmo sendo uma ditadura, de alguma forma o povo concorda com aquilo. O que o povo tem que fazer é uma revolução, né? Você não pode... Vamos supor que exista uma lei lá contra você falar mal do governo. Aí você resolve fazer um cartaz falando mal do governo e coloca num poste. Você pode fazer isso. É aquilo dali, é uma coisa proibida. Mas você não pode fazer. Esse é o princípio de liberdade. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que assumir as consequências pelo que você faz. Vai que aquele cartaz lá promove uma revolução e muda-se o governo, ou não, você vai pra cadeia. O que a gente tem que questionar é o seguinte: por que essa censura? Por que o Google não permite que os posts, né, sejam colocados lá, uma vez que eu posso colocar o que eu quiser lá no post, escrever o que eu quiser no cartaz? E aí, se quiserem me prender, me prendam, vão lá, a polícia me pega, faz uma investigação. A questão é, por que dessa censura? Não é uma questão de ir contra a legislação, mas é considerar que aquilo dali é um meio, né? Por acaso, quando você vai colar um cartaz no poste, né? O poste te prende, né? O papel te prende. Não. Ou ali aquele meio é completo. É meio. Não tem nenhuma opinião a respeito. Por que o Google não pode assumir esse mesmo papel e deixar que a aplicação da lei, né, seja feita por quem é de direito, né? Enfim, devaneios. E depois do Neil Young ter sido entrevistado lá no Dive into Media, né, no mergulhando no mundo da mídia, agora foi a vez do Edgar Bronfman Jr. Ele saiu da presidência da Warner Music Group e falou lá, foi entrevistado, e disse que desde o primeiro dia a Apple acreditou na música, acreditou no conteúdo, e essa foi uma boa notícia. A má notícia é que a Apple teria decidido que todas as músicas são criadas da mesma forma, e ele, né, o Edgar, teria discutido com o Steve Jobs a esse respeito. No final das contas, segundo ele, a Apple ficou com a melhor parte do negócio, né? Ele queria ter tido uma flexibilidade maior de preços, né? Leia-se, ele queria uma fatia maior do bolo, né? Quem é que não quer? Aplicativos. Dicas de aplicativos. Bom, a dica de aplicativo hoje vai ser o iCatcher. Esse aplicativo aí de promo code na terça-feira, então é esse mesmo. Ele é um player de podcast bastante honesto, ele faz tudo aquilo que você deveria fazer, ou seja, você pode fazer a busca de podcast, você faz a assinatura dos podcasts, você importa e exporta a lista em OPML, você pode criar listas de reprodução, ele é universal, uma coisa interessante para você ter tanto no iPad quanto no iPhone. Ele tem um sincronismo de iCloud, mas sinceramente eu não consegui entender para que esse sincronismo do iCloud, porque eu coloquei ele nos dois dispositivos e não entendi. Segundo o desenvolvedor, né, o Joe Graff, né, lá do site joeisanerd.com, ele está implementando ainda o sincronismo lá de podcasts, né, das assinaturas, mas a princípio teria o sincronismo entre o que foi tocado e o que não foi tocado, mas eu não consegui apurar isso nesse detalhe. Ele suporta senhas, né? Às vezes você tem um feed pago, né? Você tem que informar um usuário e senha, tem lá. Tem a variação de velocidade, né? De 1x, um e-mail x, 2x. Ele tem aquela coisa de você avançar 30 segundos, retroceder 30 segundos. Uma coisa que eu acho legal nele é que você pode definir a própria arte do podcast. Às vezes você quer dar uma mexida, você quer dar uma configurada, isso eu achei bem legal. Você pode fazer isso. Ele suporta AirPlay, ele suporta display externo, bem completinho, bem bacana. Eu gostei muito, foi da tela de notas, né, onde você vê as notas do cast. É bem diferente, ele dá uma personalizada, bem bacana. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse iCatcher foi o uso dos gestos, né? Você pode fazer, por exemplo, lá na tela, um duplo tap para dar play e dar pausa. Você pode fazer dois swipes para cima e aí ele vai mudar a velocidade de reprodução. Se você fizer esses dois swipes para a esquerda, ele volta 5 segundos. Se você passar os dois dedos para a direita, ele avança 30 segundos. Dois dedos para a esquerda, ele volta 30 segundos. Se você fizer o que ele chama de Leo Jump, né? Ou você faz uma letra L, ele vai avançar 2 minutos. Eu achei muito legal essa sacada de você usar esses gestos. Foi o que eu mais gostei. Fora isso, ele é um player bem honesto. Eu gostei bastante dele. Ele tem todas as funções. O iCloud é que precisa, né, melhorar um pouquinho esse sincronismo via iCloud, né? O Laudio tá dando uma implementada nisso, tá fazendo algumas mexidas, mas fora isso, eu achei muito interessante. Por apenas $2, você consegue ter um player que vai rodar tanto no seu iPhone, quanto no seu iPad, ou no seu iPod Touch, e manter tudo isso sincronizado. Essa dica, né, esse player, veio lá do Breno Fortes. E, Breno, também gostei desse aplicativo, bem bacana, bem legal, então fica aí essa dica para vocês, o iCatcher, $2, lá na App Store. Welcome to the future. Coca. Comentários. Coca-Tech. E mais um mês do Coca-Tech se encerra. Esse mês foi um mês especial, né? Servidor novo. Teve a história do Mavio, né? A gente passou os arquivos lá do Mavio pro servidor novo. O Mavio saiu do ar. Então tudo isso afetou, em maior ou menor grau, as estatísticas do mês de janeiro. Mas o número de escutadas alcançou 450 mil. Isso dá cerca de um Coca-Tech escutado a cada 6 segundos. Ou seja, a cada minuto existem 10 pessoas iniciando um Coca-Tech. Isso sem contabilizar os números do Coca-Tech TV, né, que a gente estreou o canal de vídeo. Se a gente juntar o Coca-Tech em áudio mais o Coca-Tech em vídeo, chega ali na casa de 720 mil escutados no mês. Eu acho isso um número impressionante, né? Em termos de site, né, o Windows finalmente perdeu a liderança, né? Os usuários Mac ele conseguiram colar. É marginal, né? 39% contra 36%. Sempre foi ali muito próximo, mas dessa vez o Mac ganhou. Claro que se você somar aquilo que eu chamo de universo Mac, né? O Macintosh, o iPad, o iPhone, dá lá na casa de 80%. O Windows ficou em segundo lugar, né? Já falei. O iPad em terceiro, como sempre é assim, ali na casa dos 12%. E o iPhone em quarto, na casa de 10%. E a partir daí, tudo fica marginal, né? Linux, o próprio iPod, o pessoal não acessa, Android, tem lá Windows Phone, Symbian, mas tudo isso ali é marginal, vai dar 1 ou 2%. Em termos de navegador, o Safari, né, é líder ali na casa dos 45%. Em segundo lugar, o Chrome na casa dos 25%. O Firefox ali na casa dos 18%, mais ou menos, em terceiro lugar. Em quarto lugar, aparece o Internet Explorer ali com 7%. E a partir daí fica marginal. Em relação ao Stackcast, a gente continua lá entre os tops. A gente agora está em quarto lugar, embora durante o mês a gente chegou a atingir terceiro lugar. Em termos da iTunes Store, né, brasileira, o Cocatec está em 12º lugar, o Cocatec Diário está em 14º, ou seja, se juntar os dois ele conseguiria de repente até umas posições, embora esse número da iTunes Store é um pouco complicado. Até onde eu consigo apurar, esse número não indicaria o número de ouvintes, mas sim o número de pessoas que andam se inscrevendo no podcast, né, que andam assinando. Mas, por outro lado, você tem a popularidade dos episódios, então existe ali alguma forma da iTunes controlar isso, né? Eu não consegui ainda desvendar esse mistério, não vi nada apontando lá pro iTunes, não sei sinceramente se, eu acho que não, mas já vi gente dizendo que sim, que os downloads lá, os streams do Downcast, do Instacast, né, desses players de podcast acabam sendo contabilizados também, mas eu ainda não consegui achar como. E o Cocatec TV, para mim, foi a grande surpresa, né? Sempre o pessoal falava, não, faz vídeo, mas vídeo é mais trabalhoso, tem uma certa pré-produção, é diferente desse material em áudio aqui, que praticamente eu abro o microfone e vou embora, né? E eu tô lá em terceiro lugar entre os vídeos de tecnologia, isso pra mim é bem, bem expressivo. Eu diria que, na verdade, boa parte das pessoas que assinam o Cocatec, né, a gente tá no Cocatec, fez ali 450 mil, né? Eu acho que desses 450 mil de audiência, né, muita gente foi e assinou também o Cocatec TV e conseguiu esse número. É um pouco complicado isso, porque até onde eu consigo apurar, a média de cada episódio chega ali na casa de 20 mil. Claro que nem todo mundo escuta todos os podcasts todos os dias. Então, de repente, vamos dizer assim, tem um cara que escuta segunda, quarta e sexta, tem outro que só escuta terça e quinta, e parece que teve uma grande massa, né, um grande número de pessoas escutando. Eu estimo que o número de ouvintes bruto, né, o número de ouvintes únicos do Cocatec estejam ali na casa dos 40 mil, alguma coisa assim. E esses 40 mil, né, enfim, fazem lá o download do material, e a gente chega nessa audiência de 450 mil. Mas o que acontece é que no Cocatec TV tem poucos episódios e foi um número expressivo de downloads, né? Por exemplo, aquele episódio em relação ao iBooks Author, ele atingiu a marca de 90 mil. Só ele 90 mil, ou seja, como é que a gente pode explicar isso? Então esse número que eu acredito, né, de 40 mil ouvintes não tá muito baixo, né? Talvez seja ali algo em torno de 100 mil e ou de repente todo mundo escutou, passou para alguém, foi um grande boom, mas só esse episódio ele atingiu a marca ali de 90 mil, ou seja, tem algumas coisas ali, né, tem alguns pontos fora da curva que eu ainda não entendi. Esse mês, por exemplo, foi o primeiro mês que tanto o número de visitas quanto os visitantes e os page views cresceram uniformemente. Geralmente sempre um se destacava, mas dessa vez não, todos eles cresceram aproximadamente 50%. 40%. Tem uma variaçãozinha, um foi 40%, outro 45%, outro 52%, mas tá na mesma faixa, né? Em outros meses, você um crescia 50%, outro crescia 10%. Eu acho que deu uma uniformizada. Tem uns mistérios, essas coisas de estatísticas, que eu fico tentando entender esses números, mas o que eu posso dizer é o sucesso. E isso aí, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. E eu vou ter que fazer um vídeo pra vocês, né? Mais um episódio aí do Cocatec TV, mostrando o kit Clean Care. Eu achei bem legal, o que eu achei mais legal nele foram duas coisas, né? O pincel deles, eu tenho um pincel aqui pra limpar a tela, né? Tirar a poeira, mas é um pincel com pelo mais fino, né? Pelo mais delicado, mas ele é grande, né? Quer dizer, o tamanho de uma caneta e tem mais ou menos a largura de dois dedos. Mas pra você varrer toda a tela com o pincel demora, né? É um trabalho meio detalhista, né? Meio cansativo até. E o pincel deles tem uma largura de 4 dedos, mais ou menos, né? Então, fica bem mais fácil. Ele não é um pincel, tipo, aquele de pintura. Ele é quase como se fosse um daqueles pincéis de passar, né? Que as mulheres usam pra passar, sei lá, base ou alguma coisa do tipo no rosto. Então, ele é mais curtinho, ele tem uma pegada boa. É quase que uma escova de... Sabe aquelas escovas de lavar roupa, né? De lavar sapato? Achei muito interessante a pegada. Claro que o pelo é mais fino, né? Mais delicado, mas eu gostei. E outra coisa que eu gostei também foi você joga um líquido na tela, né? E aí você distribui aquele líquido com um pano, né? De uma flanela de microfibra para não arranhar e remove, né? O grosso. E aí depois você vai com um negocinho em triângulo, que também é uma, tipo uma toalhinha de microfibra, e passa na tela para fazer o arremate, tirando para finalizar. Só que essa peça é um formato de triângulo. Então é muito legal porque você vai passando na tela e você descreve um S na tela com esse triângulo. É muito gostoso de usar, tem uma pegada muito boa e vem com um pedestalzinho. Tem ali as fotos das notas do cast, você pode dar uma olhada. Eu, né, gostei, fiquei bem impressionado, material muito bacana. Até o Caio disse pra mim, pô, agora você não vai mais precisar limpar o iPhone no edredom, né? Tem um dos vídeos que eu coloco o iPhone no case, eu dou uma limpada ali no edredom pra tirar aquela poeira mais grossa. Nossa, agora eu vou ter que usar o kit, né? Cocatec se profissionalizando. E falando de vídeos, eu liberei ontem, finalmente, o vídeo do Case Survival da Griffin. Então, vale a pena você dar uma olhada. Também coloquei umas fotos do... Minha esposa gostou tanto que pegou um também. Então, coloquei também a foto do case dela, um rosa lá. Vale a pena você conferir. Tá aí também linkado nas notas do cast. E falando em notas do cast, tá linkado lá também um post da Tyrann Enterprises LLC. Né, para você ter duas contas de Dropbox no seu computador. Esse link foi enviado pelo Ivan e pelo 33 Dentes no Twitter, uma forma de você ter dois Dropbox rodando no mesmo computador. Isso é interessante porque às vezes você tem duas contas, né? Tenho várias contas de Dropbox, né? Vários projetos, né? Várias empresas. Então tenho vários e tenho o meu pessoal, né? Que é o que fica conectado no meu Mac, mas tem outros e às vezes é legal você ter dois, né? No mesmo computador. E esse post mostra como fazer isso. Eu achei uma solução bem, bem interessante. Basicamente, você usa lá o script, você usa o terminal para configurar o Dropbox numa outra home folder, e a partir dali você cria, entre aspas, um novo aplicativo com esse script, e aí você vai ter os dois rodando, né, cada um numa home folder diferente. É interessante, não é difícil de fazer, é bem, bem bacana. Essa forma de uso me lembrou uma vez que eu estava conversando com o Ricardo Bonon, né? A gente estava especulando, né, tendo algumas ideias, e parte dessas ideias envolvia rodar dois Skypes ao mesmo tempo. E aí você usa lá um comando do terminal, o SU, que executa um comando em nome de outro usuário. É tipo o sudo, que quando você quer fazer, você não roda lá em sudo, que é para o modo super usuário. Você tem também o comando SU, e aí você passa lá as credenciais do usuário, e aí você consegue, por exemplo, ter dois Skypes rodando na mesma máquina, né? Cada um, claro, de um usuário, né? Você precisa ter outro usuário no seu computador, mas isso é fácil de você criar. Enfim, achei bem, bem legal essa solução. Fica aí a dica para vocês, de repente vocês estão precisando disso. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. A nossa conversa continua lá no Twitter, no @cocatec, e também pelo Facebook, no facebook.com/groups/cocatec, e é claro, no podcast, que volta amanhã, sexta-feira. Abraço para vocês, até amanhã, tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora. Termina agora. Oh.